Profetas sempre foram mal vistos, mal quistos. Veja como trataram Cristo. E ser profeta é um compromisso meu. O dia que o rap vira moda, ele morreu. Mal vistos, mal quistos. Veja como trataram Cristo. E ser profeta é um compromisso meu. O dia que o rap vira, não é nada mais que incomodar. Nossa função, protestos em vida e canção, profetas indigestos, riscando cadernos quentes, utopia em mente. Satisfação, minha profissão é inconveniente. Mal aceito em rodas, malão excluído, é isso mesmo. O rap não nasceu pra ser bem-vindo. Ideias subversivas refletidas em canção. Nunca mais esqueço, meu cantando no Faustão. Em plena tela, critico as novelas. Piquei bandido, legal, foi logo interrompido. Ô louco meu, ô louco mesmo meu. Rap sumiu, as bundas reapareceu. Essa é a mídia do Brasil, putaria intensa. Nós vai chegar, vai, mas vai falar o que pensa. Cavalo selvagem, salve rapadura. Pesadelo dos patrão da nova ditadura. Rap não é tapinha pra agradar nas costas. Se perguntar, cês vão ouvir inédita resposta. Vamos juntar pra não deixar se perder, correr solto. Se virar moda é porque já tá morto. Em festas, já opinei em cima de batidas. Pediram pra não voltar, então missão cumprida. Minhas ferramentas são rimas e beats. Aceito sacrifícios, rejeito convites. Que nem Kamal que apesar dos pesares insiste. Meus manifestos só cu na playlist. Somos leimões azedos, quem morde estranha. Desce quadrado, faz cara feia e arranha. Pois quem aponta o dedo na cara do sistema jamais terá seu braço erguido como herói na cena. Resgate do valor essencial que carrego, que nem sininho em bola de futebol pra cego. Mostra o caminho pra quem não enxerga. Ninguém é puro, mas é possível comer menos merda. A voz que denuncia extrapola o quintal. Jeremias, Elias, Taíde e Brau. SMJ, GOG, Marechal. De Gilberto Gil a facção central. Missionários em fundações, casas, favelas, quilombos que me dão asas. Concede meu motivo sem rede nem bu. Descendentes de ex-escravos da pele azul. É uma tribo só, um ideal maior. Sem essa conversinha de quem é o melhor. E o julgamento dos escrotos é o que eu menos temo. Porque o alerta é pros outros e também pra nós mesmo. É pra nós mesmo. Esse alerta é para profetas sempre foram mal vistos, mal quistos. Veja como trataram Cristo. E ser profeta é um compromisso meu. O dia que o rap vira moda, ele morreu. Mal vistos, mal quistos. Veja como trataram Cristo. E ser profeta é um compromisso meu. O dia que o rap vira moda, ele morreu, morreu. Ele morreu. Se o resultado disso aqui for um sucesso, alguma coisa tá errada, porque nós somos criados pra buscar a cruz, né? A cruz.